do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino, sim! E se você reconheceu a musiquinha que está aí no fundo, meus amigos, isso significa que temos temporada da NFL! Que beleza! E se você sabe o que é NFL, sabe que o assunto de hoje é futebol americano, sim, a temporada 2012-2013 do futebol dos americanos. E para discutir esse assunto conosco, temos dois grandes especialistas no assunto. Cleiton Montanha. Opa, cheguei para interceptar as dúvidas dos ouvintes. E Anderson Reis. De novo essa piada? Você não fez ela no ano passado, se interceptar, dar um teco na dúvida? Pô? Fez. Era um teco, dessa vez eu evoluí. E aí, rapaziada, beleza? É isso aí, vamos debater a nova temporada, projeções das divisões, das conferências e um assunto muito bacana sobre quarterbacks, o cérebro de cada time. E temos uma grande novidade, uma coisa muito bacana, uma promoção. Uma promoção para vocês, nossos ouvintes sensacionais. Temos 10 mini capacetes aqui, muito legal. É muito bacana esse mini capacete, você precisa colocar na mesa do escritório, no seu quarto, onde você desejar. São eles do Denver Broncos, olha aí, do Tim Tebow, o fenômeno Tim Tebow. Não, do Peyton Manning. Não, do Peyton Manning, é verdade. Era do Tim Tebow, agora é do Peyton Manning. Kansas City Chiefs, o capacete do Angry Birds aqui, o Arizona Cardinals, New York Jets, o time que não tem quarterback, Buffalo Bills, Atlanta Falcons, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars, Tampa Bay Buccaneers e San Diego Chargers, do amigo do Anderson, Felipe Rivers. Para você ganhar é muito simples. Basta você mandar um e-mail para onde, Montanha? contato@ofinodabola.net. Exato. E colocar a sua aposta. Quem será o campeão do Super Bowl 2012-13? Simples assim. Coloque aí o seu favorito a vencer o título e escolha o capacete que você quer ganhar. Se alguém mandar antes, né, escolher um capacete que já saiu, já era. Perdeu, se fodeu. Se não, você ganha o capacete e a gente manda para sua casa via correio. Antes da gente entrar no nosso papo, temos que fazer a pergunta premiada da promoção. O Fino das Copas! No podcast da semana passada, tivemos o episódio número 7 da série O Fino das Copas, sobre finalmente a Copa de 1958, Brasil campeão, que beleza, Montanha fez até efeitos sonoros. E temos a nossa grande pergunta premiada para você ganhar um DVD duplo FIFA Fever com o melhor da história do futebol. Anderson, você tem um DVD FIFA Fever com o melhor da história do futebol? Não. Gostaria de ganhar? Gostaria, como eu faço? Como você faz? Papel e caneta na mão. Sim. Para anotar a pergunta premiada, que é muito simples, muito fácil. Qual o número de Zagallo e Garrincha na Copa? Qual o número que eles usaram? 58. Em 1958. Vou dar uma dica. Já sei. O Zagallo é ponta esquerda, o Garrincha é ponta direita. Sim. Então você pega aí pela escalação natural das coisas aí e tal, né? O goleiro número 1, lateral direito é o 2, o esquerdo é o 6. A famosa escalação de 1 a 11, né? Exato. É simples assim, coloca lá, Zagallo, número tal, Garrincha, número tal. Simples assim, o primeiro que mandar para onde, Montanha? contato@ofinodabola.net. Você vai ganhar um DVD FIFA Fever com o melhor da história do futebol. Só mais uma dica, a soma dos dois dá 18. Boa, é isso aí. Dá 18? Dá 18. É, nossos contatos, então, Montanha, além nosso do e-mail. Twitter, @ofinodabola.net. Você vai falar que o Twitter está bombando? Não, dessa vez não. Você deixou passar e perdeu a graça. Tá bom. Nosso Facebook, facebook.com/ofinodabola.net. Você falou os Twitter. Vídeos mais incríveis do mundo esportivo. Você falou Twitter, eu não peguei. Falou? Twitter, @ofinodabola.net. Muito bem. E nesse programa de trilha sonora, vamos ouvir, para iniciar o programa, uma homenagem ao New York Giants, atual campeão do Super Bowl. Vamos ouvir o rapper Pink Gator com a música Heart of New York e já voltamos. G-I-N-C, home of the Giants. G-Man's tradition, keep fight. Part of New York, home of the Giants. Aim for Big Blue, better keep siding. Cause when it's game time, ain't nobody smiling. Yeah. G-Man tradition, keep fight. Part of New York, home of the Giants. And for Big Blue, better keep silent. Cause when it's game time, ain't nobody smiling. Yeah. Make no mistake when we come through. Setting change in the game, call a wrecking crew. Yeah. Kickoff nesse programa para começar com o nosso assunto e o bloco 1 é uma análise tática. Futebol americano é um jogo muito estratégico, vamos fazer uma análise tática agora sobre o cérebro do time, que é o quarterback, o cara que recebe a bola e faz os lançamentos ou os passes curtos, o cara que pensa em todo o ataque. O que acontece nessa temporada é que temos muitos novatos. Muitos. E eu até, o pessoal fez algumas matérias falando que pode ser a primeira vez, né, na história da NFL, na verdade, depois da fusão das duas ligas, né, da NFL e da EFL, que teremos tantos novatos assim, iniciando as partidas como quarterbacks titulares. Ainda bem que eles fizeram essa ressalva, porque no primeiro ano de NFL, tivemos todos os times com quarterbacks. Sim. Novatos, não é verdade? Na NFL. Na NFL, exato. Não nos seus times, né, mas na NFL. Exato. Então, quantos quarterbacks novatos nós temos nessa temporada? Dos primeiranistas? Dos primeiros, os rookies. Os rookies tem... Bom, essa temporada aqui, ela foi muito aguardada. Há pelo menos 2-3 anos que se fala da possibilidade do cara que foi escolhido na primeira posição jogar, que é o tal do Andrew Luck. Então, ele que foi draftado pelo Indianapolis Colts. E, então, quer dizer, Andrew Luck, o RG3, Robert Griffin III, draftado pelo Washington Redskins, deve começar jogando também. O nome dele é bacana. Quem foi o Robert Griffin primeiro? É, foi o avô dele. E o segundo? O pai. Naturalmente. O outro quarterback que deve começar jogando, e até era uma, tipo, havia uma disputa, mas a comissão técnica definiu que ele começa, é o Ryan Tannehill, em Miami. Miami que não tem quarterback há muito tempo, né? Então, desde Dan Marino. Estão apostando nesse garoto, que foi a terceira escolha entre os quarterbacks no draft. É muito cru, mas não tem o que fazer, né? Em Miami... Há uma seca de quarterback, estava entre o Matt Moore e ele, me parece que ele vai começar jogando. O quarto quarterback, que também saiu na primeira rodada do draft, esse é uma surpresa, que é o Brandon Whedon, que vai jogar em Cleveland. Ele é uma surpresa porque Cleveland tinha um quarterback novo, que foi draftado, se não me falha a memória, aqui em 2008 ou 2009. Tem um nome muito bacana. Que é o Colt McCoy. Nome de vaqueiro. Não é? Nome lá de... Lá vem ele, Colt McCoy! E ele não conseguiu encaixar as duas temporadas que ele está, todo mundo fala muito talentoso, mas não conseguiu encaixar duas boas temporadas, não passou segurança, e a comissão técnica do Browns definiu que o Brandon Whedon, que é um caso curioso de quarterback, porque ele foi draftado, ele já tem 27, 28 anos. 28 anos. 28 anos, né, então não é molecão, ele saiu da universidade, depois voltou, foi ele jogar... Ele jubilou? É burro ele? Não, ele foi jogar beisebol. Ele foi jogar... Chegou a participar do draft do beisebol, ah, jogou... É? Mas chegou só nas minor leagues, não chegou a major. Eu não sei, agora eu não sei, mas ele chegou a jogar beisebol profissionalmente, aí não deu certo, voltou pra universidade, foi pra jogar como quarterback, e agora ele foi selecionado, e olha, ele fez um dos jogos do Browns, foi contra o Packers, ele mandou bem, cara. A pré-temporada dele surpreendeu, tanto é que ele também já foi nomeado como... O starter, né? Então aqui são quatro. A outra grande surpresa de quarterbacks, que não foi, esse não foi escolhido na primeira rodada, se não me engano foi na terceira ou na quarta, é o Russell Wilson, que vai jogar em Seattle, no lugar do Matt Flynn, que era o quarterback reserva do Green Bay, que foi pra lá pra ser titular em Seattle, mas a pré-temporada do tal do Russell Wilson foi monstruosa e o cara parece que vai começar jogando. Então aí nós temos cinco, se eu não tô esquecendo de ninguém aí, dos quarterbacks que foram draftados esse ano aqui, que começam já como starter, e aí... Uma pressão danada, né? Você falou que a sequência, né? Andrew Luck e o Griffin terceiro. Primeira, segunda, terceira e quarta escolha da primeira rodada do draft. Não, foi primeira e segunda. Andrew Luck e o Robert Griffin. Aí na terceiro, por favor, o nome completo. É o Robert Griffin terceiro. Aí na nona, ou na oitava escolha, saiu o Tannehill. E na 22ª, se não me falha a memória, saiu o Brandon Whedon. Isso todas na primeira rodada do primeiro round. E o Russell Wilson saiu, acho que no terceiro ou no quarto round, que o Seattle pegou ele, desconfiando que talvez o Matt Flynn não fosse a solução para a posição. E draftaram ele, e o moleque vai começar jogando. A grande expectativa é em cima do Andrew Sortudo. É porque ele é o que dizem ser o melhor talento, o melhor prospect, como eles falam, desde Peyton Manning, né? Então, o moleque é bom mesmo. Deu pra ver na pré-temporada que ele tem braço. Mas ele e o Griffin III são realmente bem acima, eles estão bem acima da média em relação aos demais quarterbacks. E os dois vão ter muita expectativa. O Griffin III tem um time mais arrumado. E o Andrew Luck vai ter que rebolar bastante pra dar conta desse Colts aí, cara. Colts que foi 2-14 temporada passada, né? O Andrew Luck, se eu não me engano, já fazem duas temporadas que ele já podia ter sido draftado, ele segurou, correto? Das temporadas anteriores? Uma, né? Uma anterior. Na anterior ele podia, ele optou por terminar o curso e ficar pra esse draft. E nessa tendência de curso, se não me engano, era arquitetura, não é isso? É. Que ele fez. Quando ele foi draftado pra continuar o curso, já diziam que ele substituiria o Peyton Manning. Na pré-temporada dele, ele fez 16 tentativas de passes, acertou 10 passes, 2 TDs e conseguiu 188 jardas na pré-temporada. Esqueceu de duas interceptações contra a poderosa defesa do Steelers, né? Quer dizer... Deu uma certa tremida na hora que viu a galera de preto, né? Deu sim. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! Temos 5 quarterbacks novatos, né? Andrew Luck, o Robert Griffin III, Ryan Tannehill, Brian Whedon e o Russell Wilson. Isso. Só que também temos 5 quarterbacks que vão começar de titulares segundo-anistas. Sim. Bom, a primeira escolha do ano passado, Cam Newton, que foi uma gratíssima surpresa, né? Muita gente não gostava dele. O Andy Dalton, por falar do Bengals, quarterback do Bengals, que foi escolhido na segunda rodada. Esse ano que o Blaine Gabbert, que no ano passado não mostrou nada, mas esse ano aqui a tendência é que melhora um pouco do Jacksonville Jaguars. Jake Locker, que no ano passado não jogou. Ficou praticamente todo o campeonato na reserva do Matt Hasselbeck. No Tennessee Titans. No Titans. E qual é o outro? Nick Foles? Não, Nick Foles foi draftado esse ano pelo Eagles. Christian Ponder. Christian Ponder. E o Christian Ponder do Minnesota Vikings. São esses. O Ponder já jogou. O único que não jogou e que teve uma certa preparação, que acho que foi até bacana, mas tinha condições, foi o Jake Locker. Tem muita gente apostando que o Titans decola um pouquinho esse ano em função dele. 10 quarterbacks fresquinhos. Fresquinhos. Novatos. E as defesas babando para jantar esses quarterbacks. Comentei já no início do programa, primeira vez que a gente tem esse número grande de novatos, né, na posição de quarterback, né? E eu ouvi o pessoal comentando que o jogo mudou bastante. A dinâmica do futebol americano mudou. Do jogo corrido pro jogo aéreo. E esses quarterbacks, eles vêm já com essa característica de jogo aéreo. São muito técnicos, né? Ou seja, tem habilidade com o braço e também força para fazer lançamentos longos. E não só conduzir as suas defesas com o jogo corrido. Talvez essa necessidade de ter um quarterback que se encaixe nessas características fez com que as franquias deixassem de apostar em quarterbacks mais veteranos e apostassem nessa garotada que vem da universidade, que tem um jogo mais fluido. Para responder o que você está perguntando, vou contar uma historinha que a própria liga... Ela prefere esse tipo de jogo aéreo, que ele é mais plástico. Em 78, para acabar com aquela... 1978, para acabar com aquela hegemonia do Pittsburgh, do Steelers, a liga, ela acabou fazendo pass interference. Como é que é? Vamos a pronúncia? Correta? Pass interference. A interferência do passe, o pass interference. Ele acabou fazendo isso, e aí que começou a ter o jogo aéreo, porque antigamente só tinha jogo terrestre, jogo corrido. É, não é que só tinha jogo corrido, né? É que o jogo corrido ele tem uma vantagem enorme para quem tem capacidade de fazer, que é você controlar o relógio. Então, quando o seu time tem condições, tem uma boa linha ofensiva e um cara que corre bem, você controla o relógio, o estilo clássico da NFL, o futebol americano clássico, ele é primeiro você estabelece um jogo corrido e depois você estabelece o jogo aéreo. E aí é o que você está falando. Para tentar mudar um pouco isso aí, eles criaram essa falta para facilitar as recepções que eram mínimas. Assim, explica o que é o pass interference para quem não está acostumado. É uma falta, é uma interferência no passe cometida, pode ser pelo defensor no atacante ou vice-versa, que é quando o cara, antes dele receber a bola está viajando, o defensor dá um tranco nele, encosta, ele puxa ele, não pode encostar. É, de modo intencional, e o contrário também, se o atacante, o wide receiver, está correndo e ele desloca o defensor sem, sem nem ao menos visar a bola intencionalmente para tirar o cara da jogada, isso é falta. Trocando então... em miúdos. Antigamente o quarterback lançava e você, defensor malandrinho, você já dava um encontrão no cara e tirava o cara da rota. Agora isso não vale, é falta. Você tem que esperar o cara receber a bola para aí sim você fazer o tackle. Isso provavelmente facilitou o trabalho do quarterback e dos seus wide receivers em ter pelo menos a vantagem de faço uma recepção e ganho jardas, depois eu penso em correr. Sim, é isso. Eu, como o Montanha falou, é isso mesmo. A criação da falta e a tentativa da NFL de transformar o jogo um pouco mais dinâmico, menos, um jogo de menos trincheira, né? Menos embaixo na trincheira, foi fundamental para criar a primeira semente, vamos dizer assim, dessa febre do jogo aéreo que a gente tem hoje, né? Exatamente. E para ver que o resultado deu tão certo, o primeiro time que acabou usando isso a seu favor foi o San Francisco 49ers, com o Joe Montana. Vou dizer, ele implantou, mas ele começou a fazer aqueles passes curtos e acabou se consagrando um grande time, que é lembrado até hoje por todo mundo, e acabou se consagrando campeão. Não, eu queria falar que o que ele tá falando é muito bacana, porque a NFL, ela tem um... Quando você pega essa trajetória que o Montana começou a contar dos anos 70, 80, normalmente tem as eras, né? Pittsburgh, São Francisco... Pittsburgh, por favor. Pittsburgh, São Francisco... Nos anos 90, de novo, tem Pittsburgh, tem outros ataques potentes, depois anos 2000... Tem uma espécie de dialética, né, na NFL. Quando um ataque... Eles criam uma fórmula de ataque muito boa, os coordenadores defensivos tentam criar uma fórmula que anule esse ataque. E o São Francisco criou... Nos anos 80, com o Joe Montana, Jerry Rice recebendo. E o Bill Walsh. O time do Bill Walsh, na verdade, né? Ele criou esse esquema, uma espécie de filosofia de jogo de esquema chamado West Coast Offense. Depois com o Young continuou, e até hoje a gente tem, vamos dizer, variações do West Coast Offense. O que é isso? É uma filosofia, no lugar de você só correr, você passar mais a bola, e no lugar dos passes longos, buscar grande jogada de 20, 30 jardas, passes curtos, com rotas no slant, com rotas no flat, tudo perto para você. Você tem que dar mais passes para chegar na endzone, em compensação o risco de você ser interceptado ou de você perder a bola é muito menor. Então, quer dizer, é uma reviravolta nos anos 80 que cria um novo modelo de jogo, que depois a defesa dos Steelers nos anos 90, do Dick LeBeau, criada por ele, vai tentar dar uma resposta a isso, criando um tipo de zona por marcação para evitar esse tipo de ataque que foi mortal nos anos 80. Então, né? Quer dizer, essa mudança aí vem mais ou menos nos anos 80, né, com o Joe Montana, com o Young depois no 49ers, com o John Elway no Denver Broncos, o Brett Favre no Packers, Dan Marino no Dolphins, quer dizer, quarterbacks monstruosos, né, cara? The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself, fires into the end zone. Touch! Touchdown! Para responder a sua pergunta do porquê da mudança, então a gente tem alguns fatores. Qualidade dos quarterbacks que vem da universidade. Isso é fundamental. Então você tem num ano Cam Newton, no outro ano você tem Andrew Luck, Robert Griffin terceiro. Aí pode ser que o tal do Brandon Whedon vire, Russell Wilson. Tem caras bons, com braços bons, capacidade de leitura boa. Isso é um fator. Segundo fator, a adaptação da NFL, que é uma novidade da última década, da última década e meia, a adaptação da NFL a um esquema de jogo da NCAA, que é a famosa spread offense. No lugar de você utilizar mais a corrida e depois os passes, o modelo universitário, para desafogar um pouco ali, para limpar um pouco as trincheiras, quase todos os times universitários saem já no shotgun. Saem no shotgun com 4 wide receivers, 3 wide receivers, fogo na bomba. E 2 tight ends. Então eles espalham todo o ataque e correm pouquíssimo com a bola. A NFL tem se adaptado a esse esquema para aproveitar a própria característica dos quarterbacks que chegam no sistema. Então, por exemplo, vem o Andrew Luck, está acostumado a jogar nesse estilo. No lugar dos times voltarem ao esquema tradicional de correr mais, de fazer passe profundo, não, já entra com 3 wide receivers, 2 tight ends. E aí a gente vê Patriots com 2 tight ends, 2 wide receivers, o Packers jogando... Teve jogos que o Packers jogou com 5 wide receivers. Impressionante, parece que tem 24 caras pro Rodgers escolher, cara. Impressionante. Teve jogo no ano passado do Rodgers lançar para 12 caras diferentes e cada um deles tem uma recepção. O Indianapolis Colts, do Peyton Manning, era o mesmo esquema. Muitas vezes você vê o cara saindo de shotgun. Pouquíssimas vezes ele pegando o snap na bunda do center lá. Então isso também ajudou muito. É mais higiênico, inclusive, o shotgun, né? Mais higiênico, né? Porque até você não fica com a mão suada na bunda do cara. Verdade. Lá. Verdade. Então, quer dizer, qualidade do QB, a aceitação da NFL desse estilo de jogo, isso são fundamentais. Sem contar essa história que o Montanha estava falando aí, de que você tem uma dialética na liga, né? As defesas se aprimoraram contra o tipo de jogo, ganharam muita força nas trincheiras, no embate ali no jogo de corridas, você pega e põe o quarterback no shotgun e solta passe rápido para todo mundo. Teremos uma temporada muito interessante com esses quarterbacks habilidosos, isso sem falar dos já consagrados, né? Tom Brady, Brees. O Aaron Rodgers, Drew Brees, Big Ben. O Big Ben, você não gosta, mas o Philip Rivers tem um braço bom, é um cara habilidoso, enfim. Tem uma porrada aí de gente, o próprio Peyton Manning, né? Voltou ativa. Vai jogar. Seu irmão, o Eli, que é muito melhor do que o Peyton, porque tem dois anéis, chupa Peyton Manning. Enfim, e pra gente finalizar esse bloco, eu observei uma característica, não sei se eu tô divagando demais, mas esses quarterbacks da universidade, ou talvez não são nem eles, porque outros que já estão na liga fazem isso. Mas com essa coisa do jogo aéreo muito forte, quer dizer, o ataque abrindo com 4, 5 wide receivers para receber, muitos quarterbacks estão correndo bem com a bola. No caso do Michael Vick, o Ken Newton, o próprio Tim Tebow corre bem com a bola. Ou seja, talvez assim, as defesas estão posicionadas lá atrás, né, a secundária mais recheada para interceptar passe, e aí você tem menos pressão no quarterback, e ele vê um campo ali de talvez 5, 10 jardas que ele consegue avançar numa corrida rápida. É isso, né? Esse tipo de planejamento que foi feito pro Tim Tebow, considerado talvez o maior quarterback da NCAA, é o que eles chamam de option. É a opção da spread offense. Então quando você põe 4 wide receivers, 1 tight end, 2 tight ends, 3 wide receivers, você obrigatoriamente vai espalhar o seu campo, você vai alongar o seu campo, porque os marcadores vão se preocupar com as bolas lá. Automaticamente você perde running backs, alguém tem que correr com a bola. Alguém tem que correr com a bola e outra, você esvazia a linha de scrimmage. Exato. Você vai ter os seus 5 offensive linemen. Exato. E você vai ter. E aí a defesa adversária, se joga no 4-3, vai ter 4 contra o seu 5 e o seu quarterback. Se o seu quarterback é bom de corrida, como o Tim Tebow, por exemplo, ou o Michael Vick, ou o Ken Newton, que é monstruoso, você vai ganhar jardas, né? E aí, é claro, só que com isso você põe o nego em risco, né? Que é o que na NFL o option não pegou tanto ainda, que é essa corrida do quarterback. Porque o Michael Vick, por exemplo, é um que vive machucado, estourado. É. Com a mão, com o joelho, com o ombro, com tudo fodido. Só que ele tem que sair, o Big Ben continua. O Big Ben continua. E o Big Ben não corre, né? O Big Ben apanha porque segura a bola. É, ele não corre. Não, ele dá uns piquezinhos. É que ele dá uma zombrada nos defensores que os caras vão parar longe. Ele dá uns piquezinhos e pede oxigênio na lateral depois. O Big Ben foi falando. Se deixasse fumar em campo, ele fumava. Certeza. Chegava de motona, de rally, com as putas atrás, assim. Loucaço o Big Ben. Bom, é isso aí. Teremos uma temporada muito interessante. No próximo bloco a gente vai analisar divisão por divisão, né, as duas conferências. E agora, já que falamos do Andrew Luck... É, estrela agora do Indianapolis Colts, mas não deixa de ser um novato, tem que passar pelo trote da equipe, e no trote lá dos Colts ele teve que cantar uma música chamada Take Me Home Country Road do John Denver. Vamos colocar a original porque ele cantando é muito ruim, então ô Gride, toca aí. Depois dessa musiquinha gostosa de John Denver, lembrando que você tem que mandar aí para contato@filmedabola.net o seu palpite de quem será o campeão do Super Bowl para ganhar mini capacetes dos times da NFL. Temos alguns times aqui, um oferecimento da Riddle, né, o fabricante dos capacetes. Tive que comprar, mas tudo bem. Se eles não oferecem, nós não compramos, não é verdade? A lei da oferta e da demanda. Ou da não oferta, né? Tava com desconto. É uma mini oferta. Exato. Temos capacetes do San Diego Chargers, Buccaneers, Jaguars, Titans, Falcons, Bills, Jets, Broncos, Chiefs e Cardinals. Manda aí o seu palpite do campeão do Super Bowl e coloca Esse do Buccaneers é legal, hein? Esse do Buccaneers. O do Buccaneers é bem bacana. É um dos meus favoritos, é o do Buccaneers. Você coloca aí o capacete que você quer ganhar e a gente manda para o correio para você. Será uma alegria imensa presenteá-los. Você achou aí, Monta? Tinha que dar essa enrolada toda pra você achar nos seus papéis aí, beleza? Tudo bem. Achou? Organizou o playbook já? Organizado. Beleza, então vamos começar aos pitacos dessa temporada sensacional que vai começar hoje. Quarta-feira, à noite, teremos jogo. Quem vai jogar? Giants e... Dallas. Belo jogo, hein? Belo jogo. Vou torcer pro Giants porque eu não gosto do Cowboys. Vamos começar pela conferência americana. Você que não está acostumado com os esportes americanos. São duas conferências, a americana e a nacional, cada conferência é dividida em 4 divisões, Norte, Sul, Leste e Oeste, cada uma com 4 times. Se classificam os campeões de cada divisão, mais os segundos melhores colocados da conferência. Aí tem, tipo, quartas de final, semifinal, final de conferência, e os dois campeões de conferência da Americana e da Nacional se encontram no Super Bowl em fevereiro de 2013. Vamos começar com a Conferência Americana Divisão Leste, uma das mais fortes, né? Temos, sim, Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets. Vamos falar um pouquinho do Jets? Tem um caso curioso, né? Falamos de quarterbacks, o Jets tem 2 quarterbacks titulares... E não tem nenhum, né? E não tem nenhum. Que beleza! O Jets é meio estranho, né? Porque eles levaram pra lá o Tim Tebow. Eles queriam paz, porque no ano passado tiveram um ano meio turbulento. O técnico deles, o Rex Ryan, fala muito. Tá fininho agora, emagreceu. Emagreceu um pouco. Teve um monte de questão de bastidor lá com o Santonio Holmes e o Mark Sanchez. E aí, quando você pensa que eles vão acalmar, que vão entrar nos eixos, que jogar em Nova York já não é fácil, eles levam pra lá o mito Tim Tebow, que por onde vai, parece que todo mundo quer que esse cara jogue. E aí você não entende como é que a coisa funciona. E aí tá lá ele e o Sanchez fizeram a pré-temporada. Até o último jogo da pré-temporada eles não tinham marcado um touchdown nenhum. Nem correndo, nem lançando, nem de retorno, nem de nada. Ficaram no quarto jogo da pré-temporada. Os 3 primeiros passaram em branco. E aí é um caso curioso. Quem que deu o passe? Eu não vi, eu acho que foi o Tibo. Foi fumble recuperado? Eu acho que deve ter sido... Acho que foi o Tibo, eu tava acompanhando pelo Twitter, eu não tava assistindo o jogo. Mas eu vi lá, foi touchdown, eu falei, pô, até que fim saiu da seca, né? Agora, tem um bom time, o Jets já faz 3 anos que eles têm uma defesa montada, sensacional, e a questão é descobrir se vai encaixar o jogo com o Mark Sanchez. Não, com o Mark Sanchez não vai. Então, tem essa desconfiança, né, cara? Eu também não gosto do estilo dele, mas eu não gosto do estilo do Tim Tebow, cara. O Mark Sanchez, ele não entendeu, o Mark Sanchez precisa ouvir esse podcast pra entender que o estilo mudou. Agora você pode dar passe, não é só jogo corrido. Pois é, o problema é que ele é muito aflito, ele fica muito aflito ali, ele parece que não consegue ficar calmo quando ele recebe a bola e invariavelmente os passes dele são bem, bem picados assim, então... Eu acho ele folgado, ele que se ferre. Como assim, Mota? Ele é folgado, eu acho ele folgado. Agora, dele. Os Jets, só pra fechar essa análise pequena, duas contratações foram bem interessantes. Uma foi no draft, eles pegaram um wide receiver para complementar o Santonio Holmes, que é o Stephen Hill, que é um cara grandão, de porte, e vamos ver, primeiro anista, talvez dê certo. E a outra contratação, que acho que é bem interessante, foi do Leron Landry, que estava no Washington Redskins, que é um safety, que é para ver se dá conta. O grande problema do Jets é, pelo menos, ganhar um dos jogos, ou, se possível, ganhar os dois, dos Patriots, que tem sido, nos últimos anos, uma espécie de calo aí. E jogar contra os Patriots com o tanto de recebedores que eles têm e com o Brady lançando é um problema. Então a contratação do free agent do Landry foi interessante. Vamos ver o que dá agora, né? Falando dos Patriots, engraçado que eles contrataram mais tight ends ainda, né? Pra essa temporada. É, eles pegaram o Vicente Schenkel do Vikings, né, cara? Trouxeram que ex-Vikings. Mas eles já têm 42 tight ends lá. Eles têm os melhores tight ends, eles têm, né, cara? Eles têm o Gronkowski, que é, sem dúvida, o melhor. Ele junto com o Graham deve ser os dois melhores da liga. Tem o Hernandes, que... Olha que coisa curiosa, né? A gente fala do ataque aéreo e o pessoal que acompanhou no ano passado muitas transmissões que a gente teve no Brasil de futebol americano acostumou ver tight ends só recebendo bola. Esqueceu que o tight end na formação clássica... Né? Ele corre e bloqueia, né, pro cara, sim, correr. E o Aaron Hernandes não só faz isso, como ele também joga às vezes de running back, cara. O Bill Belichick põe ele de running back. Então é um cara com... Os dois são muito valorosos. E a chegada do Schenkel acho que é pra complementar, pra caso de alguma contusão, como teve no ano passado. Se classifica o Patriots, né? Não tem nem discussão. E vamos dar palpite já agora? É, não. É porque, assim, o Montana tá desprezando Dolphins e Bills. Não, mas, assim, o Dolphins vem com um quarterback novato que pode ser uma surpresa, né? Eu posso dar meu palpite já? Eu vou de Patriots... E acho que um wild card sai dessa chave e não é do Jets. É do Buffalo Bills. Do Buffalo Bills? Também acho. Não é que eu vou falar assim, não, o Jets continua, acho que continua um time muito bem montado e vai brigar. É uma aposta minha. O Bills tem foram duas mudanças também. Eles levaram pra lá o Mario Williams, defensive end do Houston Texans, que era considerado o melhor defensor da liga, mas que ficou machucado ano passado inteiro com uma contusão no peito. E pegaram um cara que é o problema também de quem joga contra o Brady. Contrataram um cornerback, era o top, pegaram ele na 10ª posição, se eu não me engano, que é o Stephen Gilmore. Cornerback. Se eles conseguirem arrumar o problema na secundária, e com certeza a linha a linha defensiva deles é monstruosa, eu acho que eles têm, quer dizer, eles não têm um quarterback fudido. Esses não tem. O Ryan Fitzpatrick não é o... Mas é um cara que dá pra levar. Ele consegue administrar jogo. Ele começou bem a temporada ano passado, depois o time caiu, foi, né? Foi 4-0, né? 4-5-0. Os destaques do Bills seriam o Fred Jackson e o Mario Williams? O Mario Williams é o que eu falei. Ele é... A linha defensiva, os quatro defensores do Jets, que formam ali a primeira linha dele do front seven, é o Mark Anderson, que veio do Patriots. Marcel Darrell foi selecionado no ano passado, é um monstro com o jogo de corrida. Kyle Williams e Mario Williams, cara. É uma linha de... Eu acho que melhor que essa, talvez, só a linha do Lions, cara. Na NFL. Melhor do que essa, talvez, só a linha defensiva do Lions. Então, assim, eu apostaria nessa chave aqui, nessa divisão, Patriots e Buffalo Bills. Apostando que vai ter confusão no Jets. Se não tiver confusão no Jets, eu acho que o Jets tem chance, sim, mas... Então o rebaixado dessa divisão é o Dolphins. É, o Dolphins não deve ganhar. O time é ruim, né? O time não tem. Eles não têm um time, né? Eles imaginaram o Peyton Manning, mas não tem ninguém. Eles não têm corpo de recebedores. Eles só sonharam. Eles acho que o Dolphins, sem ganhar 6, 7 partidas, é muito, cara. É, eu aqui aposto também no New England. E vamos deixar a vaga do Wild Card aberto. Vamos deixar a vaga de Wild Card aberto, mas o New England, pra variar, ganha a divisão. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! Vamos subir. Vamos para a AFC Norte com Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. E tem só uma coisa que eu não falei aqui, né? A leste, a AFC Leste, vai pegar a NFC Oeste, lá de St. Louis, Seattle, São Francisco. Que beleza! E vai pegar a AFC Sul, que é Jacksonville, Tennessee, Houston. Então, ou seja, o schedule é relativamente favorável. É favorável para a AFC Leste, sim, então, sem assim, dúvida. Dois daí eu acho que vão sair, sim. Então vamos lá. Para o Norte? Cleveland Browns foi vendido por $1 bilhão, né? Semana passada. Vamos ver que com esse dinheiro eles conseguem comprar adesivo pra colocar nos capacetes agora. Bom, aqui esse ano tem uma briga boa, né? Porque o Browns vem com um QB promessa, né? E temos aí as duas franquias que ultimamente lideram aí, né? Disputam o título diretamente da divisão, que é o Baltimore e o Pittsburgh, né? A grande rivalidade dessa divisão. Lembrando que no ano passado entraram 3 dessa divisão nos playoffs, né? O Cincinnati entrou, né? Entrou como terceiro. Os dois wildcards saíram no Norte. Olha, eu... Meu palpite aí, eu não vou sair do tradicional, não, cara. Eu vou de Baltimore e Pittsburgh. Mas... Baltimore e Pittsburgh. E Pittsburgh, é. Eu acho que o Baltimore... Ano passado você foi nessa também, Baltimore e Pittsburgh. Não, eu errei. Ano passado eu falei que o Pittsburgh entrava e o Baltimore nem pegava o playoff. Que beleza! Mas aí foi palpite, ele foi uma aposta. Mas eles classificaram o Browns ano passado. Não, o Browns não. O Browns? O Montanha classificou o Browns. Eu classifiquei só o Pittsburgh e botei o wildcard pra outras chaves. Ah, sim, tá. E olha que coisa, né? Saiu o wildcard, os dois aí, né? Exato. Então, é bem previsível a coisa. Eu vou aí de Baltimore e Pittsburgh. Embora, o schedule é complicado deles, cara. Como é que tá o Big Ben? Algum pulmão perfurado? Alguma costela quebrada? a patela solta? Por hora tá bem. Nenhum siso incomodando? Por tá hora beleza. Tá bem. A única coisa que incomodou então ele... Então não vai jogar bem. Tem que ter alguma dor pra ele jogar bem. A única coisa que incomodou ele acho que foi a demora para renovação do Mike Wallace, que é um dos seus principais recebedores, mas renovou na semana passada, então tá tudo certo. Agora, e não teremos o Ryan's Ward, né? O Ryan's Ward, ele aposentou e provavelmente não teremos, não sei se para a temporada inteira, o James Harrison, o linebacker, que é aquele que costuma atropelar, xinga, fala mal do comissionário da NFL. Ele bate em todo mundo, até na mulher dele, se bobear. Então ele também se machucou e não deve jogar. Ryan's Ward, que teve uma participação muito bacana em Batman, Cavaleiro das Trevas, ressurge. E no Dançando com as Estrelas também. Que beleza. Foi campeão. Ele foi o único que sobreviveu. Eu dando spoiler do filme. Certinho. E aí, Montanha, o que você acha dessa divisão? Steelers, primeiro, e o Baltimore. E você, Edu? Ah, eu sempre, assim, eu sou tendencioso, né? Eu vou pros times que eu gosto, né? Então, o time que eu torço é o Chicago Bears, que é da Conferência Nacional. Os esportes americanos, eles te dão essa possibilidade de você torcer pra um time e ser simpático a um time na outra conferência, né? Já que você não tem confrontos, né, constantes. E eu gosto muito do Pittsburgh Steelers. Inclusive, esqueci o meu bonezinho hoje. Tinha que ter vindo com o meu bonezinho do Steelers. Eu vou apostar em Pittsburgh Steelers também com o Baltimore. O Baltimore é uma certeza de wildcard, na minha opinião. Então, pra mim aqui já foram os wildcards. Então, as próximas duas eu não tenho mais. Então vamos pra várzea agora. AFC Sul, Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans, a divisão de Andrew Luck. É a divisão de Andrew Luck, de Jake Locker e de Blaine Gabbert. Ou seja, três dos quatro times têm quarterbacks que são primeiro ou segundo anistas. E não podemos esquecer do conjunto de ataque do Houston Texans. Isso, que é minha... Então já adianto meu voto aqui, se data vênia, para aproveitar o mensalão. Data máxima vênia, eu vou de Houston Texans, que foi pro playoff no, na última temporada. Acho que continuam, eles continuam fortes. Acho que nem o Luck com o Colts vai ter condições. O Jacksonville Jaguars, se o Blaine Gabbert resolver se acalmar no pocket, soltar a bola bem, tem chance. Jacksonville é porcaria, cara. Não, não é porcaria, não. Eles têm uma belíssima defesa. E eles trouxeram... Eles draftaram aquele que talvez seja fosse o melhor wide receiver do draft, que é o Justin Blackmon, e trouxeram o Laurent Robinson do Dallas. Tem pra quem o cara passar a bola que não tinha. A gente não pode esquecer que o Jacksonville é o time do Maurice Jones-Drew, o melhor corredor da temporada passada. O segundo melhor, se não for lembrar. 1.400 jardas, 1.300... Sim, o cara corre pra mais de 1.000... Jardas pra caralho. Mas como ele não acertou ainda, enquanto a gente tá gravando, ele não acertou com o Jacksonville, tem essa possibilidade, não. Com o Maurice Jones-Drew, Jacksonville é perigoso, mas eu ainda fico com o Houston Texans, e só ele. Olha, eu acho engraçado, assim, o ataque do Colts, cara, continua muito forte. Tava vendo um jogo de pré-temporada e todo mundo tá lá, né? É, eles perderam alguns, eles perderam o Tyrand, né, o Dallas Clark. Perderam o Dallas Clark? Perderam, veio o Cobb Fleener, que é o parceiro do Andrew, foi o parceiro do Andrew Luck em Stanford. Ah, é verdade, é verdade. Isso é uma vantagem muito grande. Mas mantiveram o Red Wayne, o Austin Collie volta agora de... todo mundo lá, cara, quer dizer... O cara tem pra quem passar, meu. O ataque do Colts é muito bom. O problema é a defesa que não sabe jogar perdendo, né? Talvez seja isso. A defesa é muito boa também. Eles estão numa transição agora. Mas é uma defesa... Tem dois caras que toda vez que eu vejo jogo do Colts, eu vejo esses caras dando porrada em atacante do time adversário. Que é o Dwight Freeney, vai jogar de linebacker a partir desse ano, por um lado. E o Robert Mathis joga de linebacker pelo outro lado. Eram os dois defensive ends dele. Então... É um bom time, mas eu acho que ainda vai demorar. Acho que tem uma temporada pela frente pro Luck se acostumar e deve ganhar, sei lá, 6, 7 partidas também. Acho que não passa disso, não. Eu acredito no Colts, tô acreditando muito no Luck. E aqui tem que dar um pitaco no Jaguars, né? Pior time da liga. Pior time Você da acha liga. O pior time eu da acho. Liga? Eu acho que o Jaguars ainda é melhor que o Minnesota, acho que é melhor que St. Louis. O time como um todo, né? Você acha que é pior mesmo? Eu acho. Eu acho, cara, que aqui da Houston Texans, eu acho que o time é forte. A divisão é fraca, o Tennessee, eu não vejo nada no Tennessee. Como eu disse, eu não acho que o Jacksonville seja o pior time da liga, mas também não vejo muita coisa nos Jaguars. O Colts talvez aí coste alguma coisa. Com o Luck, eu aposto muito no ataque do Luck. Eu acho que ele vai ter ferramenta pra trabalhar. Mas a divisão, acho que quem leva ganhado do Houston Texans é bem difícil. E sabe quem eles pegam no schedule deles? Você é um torcedor do Chicago? Eles pegam a NFC Norte e eles pegam a AFC Leste. Eles pegam as chaves de Green Bay, Chicago e Detroit e de New England Patriots, Jets e Buffalo pela frente. Eu acho que o Luck vai ter um monte de desafio no primeiro ano dele. Acho que o Luck não foi muito sortudo aí no seu schedule da primeira temporada, porque vamos falar da Conferência Nacional no próximo bloco, mas a NFC Norte é considerada uma das mais fortes divisões da NFL, né, cara? Se mas tem um Browns pra ele dar uma esquentada. Tem o quê? Tem um Browns. Tem. Pra dar uma esquentada. Agora vamos para o seu lado, Montanha. Vamos para a AFC Oeste com Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Oakland Raiders e San Diego Chargers, o verdadeiro time do Anderson. Montanha, por favor, uma análise do seu querido Raiders. O que eu falo o quê? Fala do Janikowski, é um cara legal, o kicker. Ele tem o recorde, né, de field goal, né, 60 e lá vai trombada de jardas em Denver, né? 63, não é isso? Acho que são 63 63, jardas ano passado. Em Denver, né? Que Denver tem, né, 1.000 e poucos metros acima do nível do mar. É mais fácil chutar lá em Denver, mas enfim. Não dá pra falar do Oakland. Os caras... Como chamou o quarterback do Oakland? Eu esqueci o nome dele. Carson Palmer. Ele foi bem no começo da temporada, depois ele machucou, não, né? Não, foi o outro que machucou, não é isso? Não, foi ele. Ah, não. O outro machucou. Ele veio pro começo da temporada, começou bem, machucou, aí depois voltou meio rateando e depois acertou de novo. Ele é consagrado já, veteranaço ele. Não se assusta fácil, não. Ele é um bom quarterback. Jogou muito tempo no Bengals e... problema Bengals não... é um nome legal, né? Acho que não Bengals. É... problema, acho que não vai passar por aí, não. Tá bom, até você não falou nada do seu time, então vamos falar aposta, dos outros. Minha aposta é pura aposta mesmo, porque eles têm um schedule complicado também. E pelo Peyton Manning, minha aposta vai ser o Denver Broncos, que foi pro playoff no ano passado com o Tim Tebow, o mito. Eu acho que esse ano tem chance, se bem que o Peyton Manning não fez uma boa pré-temporada, como já era de se imaginar, por falta de ritmo e tal, acho que tem chance. Ele tem dois bons recebedores, tem um jogo de corrida que pode funcionar com o McGee, então, assim, o ataque não vai ter problema. E a defesa do Broncos já era muito boa no ano passado, e esse ano tende a melhorar, com o Dumerville de um lado, o nosso querido Von Miller, que foi o destaque defensivo do ano passado entre os calouros de outro lado. Então, assim, é um belo de um time, cara. Agora tenho a dúvida, se o Manning se machucar, você sabe quem é o reserva dele? Eu tenho certeza que você gosta muito do cara. Caleb Haney. Então, se o Peyton Manning se tá machucar, fudido, cara. Já caiu é. A casa. O Denver vai cair pra segunda divisão. E aí é um problema. Se agora, tivesse. Agora, o Kansas, o San Diego, meu time de coração, e o Oakland. O Oakland, eu acho que vai ser uma campanha... Não, vai ser uma campanha negativa, né? Vai ter, com certeza, menos vitória. Agora, o Kansas... Como é que tá o Chargers? Porque, por exemplo, duas temporadas atrás, era considerado o time mais habilidoso da liga. Como assim o time mais habilidoso? Ele tinha um ótimo jogador em cada posição. Né? O time era muito bom. Mas não vai, né? Parece que falta carga no final, né? Não sei se entenderam aí o trocadilho? Não sei se falta Charger. Mas ele continua. Eles perderam o Vincent Jackson, que foi pro Tampa Bay Buccaneers. Então, quer dizer, perderam um atacante. Mas eles continuam com o Antonio Gates, continuam com o Philip Rivers. Eles vão ter um problema com o jogo de corridas, porque o Ryan Matthews, que é o corredor, que substituiu o Tomlinson, ele se machucou na pré-temporada, no primeiro jogo contra o Green Bay. Não deve jogar... Hoje aposentado é o T, né? É o T aposentado. Não deve jogar a temporada pelo problema da contusão. Eles tentaram repor o corpo de recebedores com o Robert Mitchell, que veio do New Orleans, mas ninguém sabe como vai ser. Eles têm um bom time, têm uma boa defesa, continuam lá no seu esquema defensivo com o Garay, com o Corey Lloyd, que foi draftado ano passado. Fê Garay? Não, o Antônio Garay, que deve ser parente da Fê Garay, com o Sean Phillips, que é um monstrão. E agora eu não sei, né, cara? Todo mundo cogita que se tem um técnico que talvez tenha problema pra explicar uma possível não ir ao playoff ou uma campanha ruim, é o técnico do San Diego, Norv Turner. Continuam com muita qualidade, agora vamos ver. Vamos ver se o Rivers transforma isso em ponto, né? Eu ainda aposto no time do Felipe Rios. Eu vou de Felipe, eu vou de San Diego Chargers aqui nessa... Você vai... Então, mas você escolheu já o Wild Card 2? Não. Pera aí, eu vou... Ah, tá. Tô fazendo aqui uma... Tá, beleza. E você, Montanha? Vou de Kansas pelo cruzamento dele. Bom, é bom palpite. É mais fraco. Bom palpite. Os times que ele vai pegar, acho que é mais fraco, acredito no Kansas. Eu fiquei em dúvida entre Kansas e o Denver. Eu só postei no Denver porque eu acho que se o Peyton Manning voltar a jogar com a habilidade que todo mundo sabe que ele tem, com a capacidade que ele tem, eu acho que vai pra frente. Mas pra frente. Pra gente chegar numa conclusão aqui, cada um escolheu um. Vocês escolham um wild card aí, ué. Tá faltando um wild card. Eu acho que tem dois times bons aqui. Eu escolhi os dois wild card. Você escolheu os seus dois? Já. Só falta o Edu escolher o wild card, então. Então, de conferência americana, ficamos assim, ó. Campeões de divisão. New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Houston Texans. E só da AFC Oeste aqui, que ninguém... Cada um botou um. Eu, Chargers, Denver, deu Chiefs. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. De wild card, o voto... De todo mundo aqui foi no Ravens. O Anderson vai de Buffalo Bills. Você vai também vai de Buffalo Bills? Beleza, mas eu vou ser devoto de Tim Tebow nessa temporada e vou torcer para o New York Jets. Não sou muito fã dos times de Nova York, mas o Tim Tebow conseguiu ganhar o meu coração. Você vou torcer para ele. Você é igual a Katy Perry, tem uma quedinha por ele? Ô, louco. No próximo bloco a gente vai para a Conferência Nacional. Não dá para ser devoto de um cara que é virgem, cara. É, né? Ele falou que vai até o casamento, né? Pô, pra quem gosta do Charlie Chin, não pode ser devoto do Tim Tebow, cara. Vamos ouvir Foo Fighters. E por que Foo Fighters? Porque numa eleição da revista Rolling Stone, a Rolling Stone americana, rolou uma eleição pra quem você, leitor da revista, gostaria de ver no show do intervalo do Super Bowl. E o Foo Fighters foi a banda mais votada. Então vamos ouvir Foo Fighters com Back and Forth. E já voltamos. Cleaner, toca Foo Fighters que é legal. Now show a little backbone right on the Conferência Nacional, a minha conferência favorita, não sei porquê. Vamos com a divisão mais rica da NFL, a NFC Leste, com Dallas Cowboys, a sujeira da NFL, New York Giants, o atual campeão, Philadelphia Eagles, com técnico magrinho também, e o Washington Redskins, com Robert Griffin III. É, você falou, eu acho que esse é o destaque da divisão, né? É ver como vai, como que o Robert Griffin III vai sair. Agora, é uma divisão difícil, né, cara? Porque eu acho que Dallas, Nova York e Filadélfia são três ótimos times, cara. Escolher entre eles aí... No ano passado, até a última rodada, o Filadélfia, que teve um início desastroso, tava brigando lá. O Dallas também. O Dallas deu uma rateada lá no final com o Tony Romo, que nem sei como se explica. Então, essa é o tipo de divisão que é puro palpite, assim, de... Você não tem que, eu tiraria só o Redskins. E o Giants chegou na no, não, mal 10, também, 10-6, né? No playoff, e foi, jogou tudo fora e ganhou, cara. Então, quer dizer, não tem muito... Eu eliminaria daí o Redskins. Acho que o Griffin III vai ter tudo pra fazer uma boa temporada. É que a divisão é muito forte, né? É que a divisão é forte. E o Philadelphia, que não é o meu escolhido, já adianto, vai vir pelo segundo ano com o Dream Team, né? O Dream Team do ano passado continua aí, pra ter uma ideia, os cornerbacks dele continuam lá, o Cromart e o Asomua, eles perderam o Asante Samuel, mas os dois caras estão lá, uma linha defensiva fortíssima. Por que eu tiro o Eagles? Porque eu acho que o Michael Vick não consegue se manter 16 jogos em pé, jogando. Então se ele perde um, dois jogos, ele não tem substituto. Embora o Nick Foles, de quem o Montanha é fã, já citou duas, três vezes, que foi draftado esse ano, mostrou que pode segurar o BO. Minha aposta, eu vou pra tradição, Giants. Vou apostar que o campeão segue na batalha. Tipo, ou o campeão voltou. Ou o campeão voltou. Eu vou de Giants também, porque... Cara, eu não... Assim, apesar de eu não gostar do Cowboys, eu acho o time bom, mas o Tony Romo não dá, cara. Ele não segura a onda, sabe? Tem uma hora ali no meio da temporada que o pau dele amolece, cara. E aí não vai. Que isso. Se machuca muito fácil. Sim, né? É um QB de vidro, né, cara? Ele e o Michael Vick... A clavícula dele é impressionante, cara. Você encosta na clavícula dele, pronto, ele quebra. Não é um quarterback, na minha opinião, confiável. E entre Eagles e Giants, aqui também acredito que o Griffin não carregue aí o Redskins pra postseason. Ainda é muito novo, né? Então eu vou de Giants pela tradição aqui. Eu simpatizo até pelo Eagles, mas o Giants é aquela coisa, sabe? Assim, falou que jogar em Nova York é complicado, mas parece que pro Giants não é. Pro Eli Manning, particularmente, né? Não é. Parece que pra eles é beleza. Assim, eles gostam do clima. Exatamente. Então eles vão levar aí a divisão, eu acho, da Giants. Apesar de ser o time a ser batido Giants, eu aposto neles também. Tô com vocês. Maravilha. Vamos pegar um avião e vamos para o outro lado dos Estados Unidos, para NFC Leste com Arizona... Oeste, perdão. Vamos para o Velho Oeste, vamos para o Eldorado americano com Arizona Cardinals, São Luís Rams, São Francisco 49ers do Nogueira. Um abraço ao Nogueira, que vai acompanhar a NFL com a sua TV tipo NET. E o Seattle Seahawks? Essa era considerada no ano passado a divisão mais fraca. A gente fez esse podcast no ano passado e eu me lembro que ninguém colocava o São Francisco. Nós apostamos muito no São Luís por causa do Sam Bradford. Então, quer dizer, e aí as coisas mudaram completamente, né? O São Francisco teve a segunda melhor campanha da Conferência Impressionante, Nacional. Impressionante, né? E assim, por isso que é interessante, porque a coisa muda de um ano para o outro. A tendência esse ano qual é? A gente apostar no São Francisco. Primeiro porque os caras melhoraram, não conseguiram. O São Francisco foi o outro time que foi atrás do Peyton Manning. Ele o Miami e o Tennessee brigaram ali pra ter o Peyton Manning. Mesmo com o Alex Smith bem, né, cara? Então, é que eles não confiam no jogo aéreo do Alex Smith. É o que a gente tava falando. A NFL é um campeonato de jogo aéreo atualmente. Agora, o Alex Smith tem, pra jogar com ele pelo chão, o Frank Gore, que é monstruoso. Ou seja, e levou pra lá o Brandon Jacobs, do Giants. Então são dois caras pra correr. Além, sem falar do Bruce Miller, do fullback, do Kendall Hunter. Eles têm um corpo de corrida bom. Mas eles deram esse ano dois ou três recebedores. Randy Moss foi pra lá, pro São Francisco. Não vai jogar, então. Então não vai jogar. O Mario Manningham, do Giants, acompanhou o Brandon Jacobs e foi pra lá. E eles draftaram o AJ Jenkins, que era um dos principais wide receivers no draft desse ano. Então eles equiparam, eles deram arma pro Smith. Vamos ver se o Smith tem braço pra isso. Eu aposto no São Francisco. Eu gosto do Randy Moss, cara. Eu também gosto. Ele tem estilão de wide receiver, né? Ele é bacana, ele é malandríssimo. Mas ele é maloqueiro, né? É, maloqueiro. É uma maloca que só ele. Mas não joga, né, cara? Joga pouco, né? Agora... Na pós-temporada ele não entrou. Pré-temporada ele não entrou. Eu vou apostar no San Francisco, mas vou deixar uma menção honrosa aí ao... Eu quero ver esse time do Seattle Seahawks jogar esse ano, porque a defesa deles já foi no ano passado uma das melhores da liga. Acho que foi a sexta. Quem joga Fantasy viu que era uma das... Tava em top 7, top 6 no, nos rankings de Fantasy. E eu quero ver se ou Matt Flynn ou Russell Wilson conseguem fazer esse ataque do Seattle jogar, que eu acho que vai ser bem, bem interessante. Mas meu palpite vai pro São Francisco. A defesa é... E como é tudo, que fica, cara, a vida do talvez mais habilidoso wide receiver da liga, nosso querido Larry Fitzgerald? Vai ficar o quê? Caçando borboleta? Caçando Cardinals? É uma pena, né? É uma pena porque ele não tem quarterback pra lançar pra ele. Em Arizona tá o Kevin Colby, ex-Eagles, foi trocado ali, todo mundo apostava muito nele, ele não rendeu. Tem o John Skelton, que é mais novo, é novo ainda também como ele, e também não passou segurança. É um dos times que não tem o QB que vai começar, o quarterback vai começar. E tem o Ryan Lindley, que foi draftado esse ano aqui, mas que também não tem ainda maturidade pra jogar. Então, assim, sintetizando, o Larry Fitzgerald vai tentar fazer milagre igual ele fez ano passado. Chama, cara, o Kurt Warner de novo. É, só se for. Só tirar ele da NFL Network e ir pra lá, cara. Porque... Mas é uma outra defesa monstruosa também do Cardinals. Melhorou muito. Vou apostar no São Francisco pelo seguinte. Eles mantiveram o padrão da liga, mantiveram o time e equiparam, igual o Anderson falou. Então, parabéns pro São Francisco. É, eu vou de 49ers também. Nosso amigo Nogueira terá muitas alegrias. E vê como a coisa muda, temporada, né, cara? O Sam Bradford, que foi antes dessa geração de Cam Newton aí, do pessoal, era tido como a grande esperança da liga, de quarterback talentoso, que lê defesa, que o braço forte. A gente nem falou do Rams. Então, quer dizer, vamos ver se a gente não queima a língua também mais uma vez, né? Eu acho que a gente vai ser a zica dessa divisão. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! Vamos descer agora para o sul dos Estados Unidos e os seus campos de algodão. NFC Sul, que é uma divisão muito interessante. Essa é. Com Tampa Bay Buccaneers, um time muito interessante. Eles se reforçaram muito, né, para essa temporada. O Carolina Panthers, que é o time do Cam Newton. Panthers. O que eu falei? Panthers. O Atlanta Falcons e o nosso querido New Orleans Saints. Saints, eu acho que ele com certeza vai sentir falta do Sam Payton. Tô certo ou não? Vai sentir falta? Eu tô de acordo. Com isso quer dizer o quê? Porque a minha bomba pra essa conferência aqui é que o New Orleans não se classifica. Ô, louco! Eu cravo aqui, eu acredito no Falcons. Eu também vou de Falcons. Eu já tinha ido no ano passado no Falcons. Só que ele precisa ter um ataque mais explosivo, né? Mais poderoso. Não, ele tem um ataque explosivo. Só tem que fazer... O Gonzalez tá lá ainda? Tá lá. Da hora, eu gosto dele. O ataque deles é o Matt Ryan, que é um belíssimo quarterback, bateu recordes como novato na NFL e o cacete A4. Aí eles têm de um lado do campo o Rod White, que já é um wide receiver consagrado. O Julio Jones, como alguns falam, draftado no ano passado a peso de ouro. Eles trocaram 5 escolhas pra pegar o Jones. Tony Gonzalez, maior tarende da história da NFL. E eles têm, já que ainda que com 4 temporadas ou 3, 4 temporadas nas costas, o Michael Turner, que é um monstro correndo. Além disso, um moleque novo surgiu no tal de Aquiles de Rogers, que falam que corre bem também. Mas vamos se entrar. São 4 caras pra fazer ponto. A defesa é uma defesa boa, perdeu algumas peças, entre elas o Curtis Lofton, que foi pro New Orleans, que era o cérebro da defesa, quem ficava com o Nelson capacete lá pra conversar, pra organizar, o linebacker. Mas eu vou apostar no... Qual é a minha questão com o Saints? É a falta do Sean Payton, a ausência de alguns jogadores como Jonathan Vilma, em termos de liderança do time. E pra dar conta dos jogadores que foram suspensos com o escândalo, o Baltimore Gate lá, o Sean Payton vai ficar as 16 rodadas fora. Ele não vai poder nem descer, nem treinar o time, nem nada. Vai ficar na tribuna, igual o Filipão. Então, mas sem poder falar nada, né? Essa é a diferença. Porque no ano passado ele ficou na tribuna e ele poderia falar. Ele não pode ter contato com o time. Pra substituir, eles trouxeram 2 linebackers fodidos. Um foi o Curtis Lofton, do Atlanta Falcons, e trouxeram um cara do Seattle. E os dois se machucaram na pré-temporada. Então, eles perderam os deles, trouxeram, perderam os outros. Então, acho que o Drew Brees vai ter dificuldade pra levar esse time muito à frente. E como eles têm um schedule difícil, eles pegam aqui, se não me falha a memória, tô consultando, a AFC West e a NFC Leste. Eles pegam Cowboys, Giants, Eagles. Então é meio complicadinho o negócio. Eu vou de Atlanta Falcons e vou deixar o meu wildcard pra gente discutir depois. Vai de Falcons também, né, Montanha? Vou de Falcons. Seria interessante nós falarmos o que aconteceu com o Saints, né? Dessa perda. O que aconteceu? Foi a questão que eles faziam meio que aposta pra machucar jogador. E é um negócio que a liga não aceita, né? Eles combinavam antes de você acertar um melhor jogador e tirar ele do jogo. E aí valia uma certa grana. Isso, era uma aposta, você ganhava um dinheiro, véio. Entendeu? Era tipo assim, tiro ao alvo. E tinham alvos definidos, né? Kurt Warner, Brett Favre, Aaron Rodgers. Jogadores chaves de cada time, entendeu? É um negócio que a liga não aceita. Analisar friamente, eu acho que faz parte da estratégia. O Caleb Haney ninguém queria acertar, né? Fudido com essas coisas, velho. Falando em Caleb Haney, vamos para a divisão do seu ex-time, a NFC Norte. Deixei por último porque é a divisão do Anderson e a minha também, cada um com o seu time. Anderson com o Green Bay Packers, eu com o Chicago Bears, temos Detroit Lions e a porcaria do Minnesota Vikings. Eu acho que daqui sai um wild card e diria mais, diria que os dois wild cards vão sair dessa divisão, para Bears e Detroit Lions. Acho que o Green Bay ainda supera os seus adversários de divisão e ganha, né? E ganha a divisão. E o Wild Card para Chicago Bears e Detroit Lions. Eu vou dizer que eu marquei aqui os três também por um motivo. A agenda da Green Bay, Detroit, Chicago, ela terá pela frente a NFC Oeste, que é a turma de São Francisco, São Luís, lá do pessoal de lá do Velho Oeste, e a AFC Sul. Então são duas divisões consideradas mais fracas. Então eu tinha colocado aqui os campeões de divisão, Green Bay, Giants, Atlanta e São Francisco, e eu deixei o wildcard por quê? Porque eu fiquei em dúvida entre dar os dois pro Detroit e Chicago, na Norte, ou um desses dois aqui, ou do Detroit ou do Chicago, ir ou para New Orleans ou Philadelphia Eagles. Mas eu fecho com você, viu? Acho que as duas vagas saem daí porque vão fazer muito. Eu acho que fazem muito pontos. Mas e a questão do Nick Farley ser preso? Não vai atrapalhar o Lions? Não, o Nick Farley é. Bom, o Lions, se fosse só ele no Lions que foi preso, tava bom. Esse já era alguma coisa. Todo mundo no Lions é preso, é impressionante. Tem Roger... O problema é que o Farley, ele foi preso já por porte de droga, por um monte de coisa aí, mas ele não é titular, né? Ainda não é titular na linha defensiva do Lions. Então não, acho que não faz diferença, não. O time do Lions é sensacional, cara. Se o Matt Stafford se mantiver inteiro, eu acho que eles têm tudo pra entrar. O Bears... Finalmente temos wide receiver lá naquela porcaria. E tem dois, Urra, né, cara? Até que enfim! E tem dois, né? E um deles, que é o Brandon Marshall, que veio de Miami, ele jogava com o... Jogava com o Jay Cutler em Denver. Ou seja, eles conhecem. E em Denver, se eu não me engano, eles foram líderes em conexão. Os dois, entre par wide receiver. Exatamente. Na temporada, se eu não me engano, 2010. 2010-2011 ou 2009-2010. Agora eu não lembro. 2009-2010. 2009-2010. Eles foram líderes de conexão entre, né, quarterback e wide receiver. Então, finalmente temos wide receiver. Draftamos um menino também muito bom, que eu esqueci o nome dele agora. Alshon Jeffery. Esse aí, tá jogando bem. Tem o Will Bennett, tem o retornador lá, o... Não, mas o Devin Hester, ele... Eu acho que ele percebeu que ele não funciona nem como running back, nem como wide receiver. O negócio dele é kick returner e ponto, acabou, o maior da história da liga. Fechamos um contrato bacana com o Matt Forte, que isso tava... Então, isso que eu ia falar, e além do Matt Forte, que já é monstrão correndo, o Chicago Bears trouxe do nosso time aqui, do nosso amigo Montanha, o Michael Bush, cara. Exato! O negrão tem uns 4kg de lábio, não sei se você já viu isso aí, tem uns 4kg de lábio, cara, é uma boca do tamanho do mundo. E aquele nego corre, cara. Então, quando o Forte cansar, tem um reserva pra ele que é monstrão, cara. Então, o Bears, se o Cutler também se mantiver sem sangrar, sem conquistar... Porque é, a linha ofensiva... O Cutler ofensiva, é outro Tony Romo, então, né? O Cutler é outro Tony Romo também, que gosta de se machucar. O problema no ano passado foi a contusão primeiro do Matt Forte, que era a válvula de escape total do Cutler. Se lançar pro Johnny Knox, receber aquela múmia, só dropa. E agora, finalmente, temos wide receivers. Tem dois wide receivers bons, né? Dois corredores monstruosos. É, ou seja, o Cutler tem que ter calma no pocket, né? Ter calma, não ser afobado, como ele gosta de ser, né? De soltar as bombas dele o mais rápido possível, sem ler a defesa. Né? Tem pra quem dá passe, o Forte e o Bush. E o nosso bravo Dorival Caymmi? Caymmi. O Caymmi foi draftado ano passado. E aí o Caymmi tava jogando fora de posição. Esse ano vai jogar de right tackle. O Garza voltou. Vai jogar como center. Principal defensor ali do nosso querido Jay Cutler. Pelo menos do meu querido Jay Cutler, que não é tão querido assim. Então eu acho que o Bears é fortíssimo. O Lions não precisa nem dizer, né, cara? Matt Stafford e Calvin Green Bay também não. Green Bay também não precisa nem dizer. O Green Bay tem uma questão que era a defesa ano passado, que foi pífia, lamentável. Quem acompanhou o podcast depois que a gente gravou antes, eu falei que a defesa era muito ruim. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu xinguei a defesa de Green Bay o campeonato inteiro, porque é muito ruim. Os caras, não sei o que aconteceu de um ano pro outro. Dê o seu Twitter aí pro pessoal. É @Anderson_FDB. O Green Bay draftou esse ano um cara pra ver se faz lá, às vezes, do Clay Matthews do outro lado, que é o Nick Perry, é um linebacker. Então vamos ver se, pressionando um pouco mais o quarterback adversário, a gente para de tomar tantas jardas, porque o Green Bay foi a pior defesa em jardas, em pontos, em terceiras descidas. Em quase tudo o Green Bay foi pior. E aí, meu... Vai, Montanha. Green Bay e com potencial pra chegar no Super Bowl, hein? Começa a secar, não, Montanha. Bom, a gente tem aqui Giants, Green Bay, Falcons e 49ers como campeões de divisão e o Bears como uma vaga de wildcard. Bom, tá faltando uma vaga aí. Eu apostei no Lions. Eu também vou no Lions. E você, Montanha? Lions. O que é difícil acontecer, né? Vamos deixar bem claro. É bem difícil três times da mesma divisão irem pro playoff, mas... Devido ao schedule e devido ao problema na NFC Sul, com New Orleans e Tampa Bay, vamos ver se se acerta e tal, eu vou apostar nos dois da Norte. E se cair um da Norte, olha só, hein? Se cair um da Norte, eu não aposto no Eagles, eu aposto no Seahawks. No Seahawks, pra pegar a segunda vaga? É. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Touchdown! Agora sim, dá um bico pra saber quem é o meus favoritos ao Super Bowl. É muito complicado, porque a coisa muda muito, né? De temporada pra temporada na NFL. Diferente, por exemplo, da MLB, que o dinheiro fala mais alto, da NBA, que a grana fala muito alto, também a NFL ela é mais diversificada. A NFL ela é mais competitiva do que essas outras. Outros esportes. Os outros esportes. O Montanha já falou que o Green Bay é um candidato a chegar no Super Bowl. É, eu não arrisco ninguém aqui, mas eu vou dar o meu palpite assim. A Conferência Nacional ela é favorita a vencer o Super Bowl. Mesmo tendo nosso querido New England do outro lado. Que é o New England que assusta do outro lado, né? Assusta assim de início. Tem o Steelers, né? Que é sempre, né, um time de chegada e tal. Pá, pá, pá. Mas. Eu ainda acho que, assim, você tem Cowboys, Giants, Eagles, Bears, Lions, Green Bay, Falcons, queira ou não, Saints, é muito time bom, cara. Assim, eu acho que ela é muito mais competitiva, mais forte do que a você nem falou do 49ers, né? Não foi? Esqueci do 49ers. Chegou na final de conferência. Ela é muito mais competitiva do que a americana, apesar de, né, os títulos de Super Bowl serem bem equilibrados, né? Sim, são. Eu vou por aí também e diria que, como se fosse para destacaria a NFC Norte, de Green Bay, Detroit, Chicago, e a AFC Norte, de Pittsburgh, Baltimore e Cincinnati, como as duas melhores divisões. Agora, você aí, meu amigo ouvinte, pode opinar, pode palpitar sobre o campeão do Super Bowl para ganhar mini capacetinhos sensacionais dos times da NFL. Vamos encerrar aqui. Onde será o Super Bowl em 2013? Em Nova Orleans. Em Nova Orleans, no... Superdome. Estádio do New England, do New Orleans Saints. Por isso, vamos ouvir agora, antes dos bronquinhos e filhos da bola, uma banda sensacional de acid jazz de New Orleans, Trombone Short com Suburbia. E voltamos para bronquinhos e filhos da bola. Acredito, toca com gosto que essa é boa. Nessa temporada. Eu vou começar com bronquinhas. Se aqui no Brasil temos Adriano, não é Wagner Loy, a galera da pingaiada, lá também não é diferente. O futebol deles também tem os seus pingaiadas da vida. Marshall Lynch, Randy Moss, Watcho 5, galera que na off-season apronta, não só na off-season, né? O Watcho 5 também gosta de aprontar. Ele apronta na off-season, na season, na post-season. Em qualquer season, spring, qualquer... summer, autumn, winter, ele gosta de aprontar. Os caras, e assim, com salários monstruosos, cara, aí a liga preza, né, pelo jogador dentro de um formatinho e tal, não sei o quê. Tem alguns caras que conseguem pisar um pouquinho fora, mas se manter, que é o caso do Big Ben, que já pegaram ele com prostituta, dirigindo moto bêbado e tal, não sei o quê, mas pelo menos não bate em mulher, né? O Eric Walden do Packers bateu na mulher dele, cara. Olha que beleza. Não dá pra acreditar. É? Então, pra esses pingaiada que também tem lá, jogador baladeiro vagabundo, vai o meu bronquinha. Vai, Montanha. Meu bronquinha vai pro Oakland. Oakland decidiu o que ele quer da vida. Primeira coisa. Ano passado apostou num time corrida, no terrestre. Certo? Que nem o Anderson falou aqui, pegou e mandou o cara pro Bears. Que era um monstro. Ficou só com um. Não tem continuidade de nada que é feito que lá. Que é o McFadden. Lá não tem continuidade de nada do que é feito lá. Todo ano muda-se alguma coisa. Os caras não sabem nem se vão ficar... E Oakland, ou se vão pra Los Angeles, fica essa, essa frescura, esse couro de pica do caramba. Ô louco, como é que é aí? Que isso, velho? Pô, não sabe o que é da vida, então é muita frescura. Morreu o dono, assumiu o filho lá, continua a mesma bichice. Os caras têm que decidir o que eles querem da vida, ou dá ou desce, porra. Ô, louco. Então é igual a torcida de Oakland, né? É, bravo. Brigando. Tá louco. Vai lá, Anderson. E o meu vai pra NFL, que demora demais pra resolver esses acordos que tem, seja com jogadores. E agora, nessa temporada, o drama foi com os árbitros. Até a hora que a gente tá gravando aqui, eles não tinham acertado ainda pro começo da temporada. Então, bronquinha pro senhor Roger Goodell, que, embora toque bem o negócio aí, demora demais pra fazer a negociação e acertar esses detalhes. E quem será o grande destaque da temporada que merece o troféu? O Filho da Bola.net. Vamos na montanha, o seu Filho da Bola agora. Meu Filho da Bola vai pra NFL, tá? Ela sempre se preocupando com a evolução do esporte, questão de evoluir a audiência, se preocupando no espetáculo em si, sempre na plasticidade do jogo, ela sempre querendo entreter o público. Então, meu filho da bola vai pra NFL, de parabéns, sempre querendo agradar o seu público, o seu cliente maior, que é os telespectadores. E protegendo, e os espectadores também, né? Os espectadores no estádio. Sim. Né? E os jogadores também, né? Protegendo os jogadores. É uma liga que cuida, né? Do espetáculo. Mandou bem, Montanha. O meu filho da bola vai pro esporte interativo. Olha aí, temporada passada ficamos capenga, né? Porque na temporada retrasada tínhamos jogo na ESPN e na Band Sports. O ano passado ficamos sem a Band Sports. O esporte interativo entrou no Super Bowl, né? Ofereceu aí a oportunidade de quem tem TV aberta de assistir o Super Bowl também. Falaram que foi uma transmissão bem legal, né? Pra quem foram tava muitos fazendo elogios. A coisa pela primeira vez. E eu acompanhei a pré-temporada agora pelo esporte interativo. Mais pra ver como é que tava, né, o narrador, os comentaristas e tal, do que, puta, jogo de pré-temporada é um saco, né, cara? O quarterback titular já joga o primeiro quarto, é um inferno. A não ser o jogo do Jets, que é legal, porque joga um tempo o Mark Sanchez, outro tempo o Tim Tebow, aí é legal. Mas, meu, mandaram muito bem, tem um comentarista muito legal, se não me engano, é Rafael, não sei o que lá, eu chamo ele de Rafão, ele joga num time do Rio de Janeiro, comenta muito bem, bem bacana. É o cara que tem todos os dados na mão, sabe que o cara estudou na universidade da puta que pariu, fez não sei quantos mil passes na temporada passada. Sim, pô, bem legal. Lógico que não tenha aquele entrosamento ainda que tem a galera da ESPN, né? O Everaldo com o Paulo Antunes, mas vai valer a pena. Eles vão mostrar jogos de quinta-feira, de domingo e o Monday Night também. Vale a pena aí pra quem não tem TV a cabo assistir o NFL como Montanha vai assistir agora no Esporte Interativo. Exatamente. Meu filho da bola vai pra Luz Pinder, que é uma das pretendentes aí que tá louquinha pra ir pra um rally rola com o Tim Tebow. Dentre tantas outras que já falaram que querem tirar a virgindade dele, ela é sem dúvida uma das que, olha... Bom, a foto tá aí embaixo, você dá uma olhada, confira e diga na mensagem aí, no comentário, no Twitter, onde você quiser, se eu tô errado. Ela é um... Bom... Você draftaria ela na primeira escolha? Filho... E assim encerramos mais um programa sensacional, mais um Papo do Fino sobre futebol americano, a temporada que vai iniciar agora. Quarterbacks novatos, novidades em cada divisão, os pretendentes à post-season, tudo aqui de cabo a rabo. Muito obrigado pela participação, Anderson. Valeu. Valeu, Montanha. Semana que vem tem mais Papo do Fino. Um grande abraço. Tchau. E sendo assim, encerramos mais... Ai, eu dei uma microfonada no dente, isso dói pra caralho. Puta que pariu.